começando o turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu sou um elfo ladino com a habilidade de cortar suas vozes. Oi? Cortar suas vozes. Ué, eu vou lá editar, vozes, qual que é o problema? Tá certo, só tem uma skill um pouquinho mais avançada do que a maioria. É. Fala galera, aqui é o Snake e eu sou um anão ranger, sim, dane-se o preconceito. Mas o que você consegue? Cara, eu falo, eu sou um anão ranger. É, mas o ranger tem que ser elfo. Ranger é, tem eu que ser também tenho essa mentalidade, assim, antes eu falava, mas não faz muito sentido ser um ranger, tá ligado? Porque você vê muito anão em floresta, mas eu penso que é elfo é da floresta, no geral, né? Isso mesmo, cara. E meu golpe favorito, cara, é um nome tão lindo, cara. Como? Golpe da presa do javali do trovão. Olha. É magnífico. Olá, pessoal, aqui é o Ira, novo participante aí do Jogatina BG. Sou um gnomo, mago do caos, e minha principal habilidade é causar o terror nas pares dos RPG. Cara, você já jogou de mago do caos na mesa? Já, de mesa? Já. E já tentei muito orc pra vir em cima de mim. Gnomo trancando orc. Cara, que lindo. É isso aí. É habilidade, cara. Isso me fez lembrar aquela página do Facebook do Gandalf, o terror das novinhas. Ah. Cara, eu acho que é uma das páginas mais antigas, né? De essas paradas de zoar a cultura pop, cultura pop nerd com Facebook, né? Eu ouso dizer que eu acho que até é mais velho do que o Orkut. Será? Da época do Orkut, eu acho que isso. Não, acho novinha é um termo. Olha o que a gente tá discutindo, mas tudo bem. Mas, ó. Mas tudo bem, olha só. A gente tá reunindo hoje aqui pra falar sobre a cultura de RPG e a relação direta que ela tem com board game, né? Porque eu conheço muita gente que veio pro board game por causa do RPG. Tem muita gente que vem pro board game por causa do Magic, mas também tem muita gente que joga RPG e descobre o mundo maravilhoso do board game. É uma linha muito tênue entre os três universos. É, né? Uma santa trindade, sabe? É board game, card game e RPG. É, eu vejo em um certo ponto, assim, que o board game é bom porque ele é rápido e não é que nem uma história de RPG que isso. Vai ter que ficar vários tempos, vários jogando várias horas, vários dias. A dedicação pra... é um pouquinho... É... Menos comprometimento que você vai ter que ter de tempo, até mesmo de dinheiro, né, querendo ou não. Mas a gente tá aproveitando aqui a presença do Lucas, o Ira, que é o novo integrante da equipe. Vocês vão ver a voz dele aqui presencialmente. Por enquanto a gente tá gravando presencialmente, então você pode estranhar um pouquinho o áudio, certo? Mas a gente vai melhorar isso, porque a gente quer fazer uma coisa bem interessante mais pra frente no Jogatina BG. Mas a gente vai comentar isso, vai comentar mais sobre essa pauta e tal. Logo após o tá aí de comentários, a gente volta, né? Joga o seu machadinho. Peraí, cadê o dado? Rola o dado. Dado de 20 ali. Começando o tile de comentários, novamente eu, Zabuzeta, estou sozinho, campanha solo. Talvez não é porque eu quero, mas minha internet não me deixa necessariamente eu gravar pelo Skype. Tanto que a edição de hoje, vocês vão reparar um áudio um pouquinho diferente que a gente gravou presencial. Eu tenho um gravador aqui da Tascam e eu acabei gravando presencial com o Ira, novo integrante da equipe. Junto com o Snake, a gente falou sobre muitas coisas legais, vocês vão conferir na sequência. Mas por enquanto, esse aqui é o tile de comentários, onde a gente passa alguns recadinhos e também lê o feedback relativo ao último programa. Primeiramente, os recados. Você pode seguir a gente no Twitter, no @jogatinabg, curtir nossa fanpage no Facebook e também assinar o canal no YouTube, onde você pode clicar no sininho para saber notificações de novos vídeos. A gente tá voltando por lá, então recomendo vocês assinarem o canal. E sempre que puderem, curtir as nossas publicações por lá, certo? Outra coisa importante também é que você pode comprar seus joguinhos na Rocket Jogos. Lá o Bruno manda jogos maravilhosos. Você pode comprar, por exemplo, Suburbia. Recentemente teve anúncio aí do valor de pré-venda. A gente falou no último podcast do Jogatina BG News, é isso aí mesmo, né? É, a gente falou sobre isso no novo podcast da família Jogatina BG. Se você deve ter percebido no seu feed um novo podcast surgir do nada, é um podcast semanal, ou seja, então amanhã também já vai ter podcast. Hoje tem podcast do Jogatina BG, que é quinzenal, e amanhã vai ter podcast do Jogatina BG News. Toda semana, notícias fresquinhas, e essas notícias são unidas lá do nosso canal no Telegram, no Jogatina BG News, onde eu e o Thiago Kers publicamos notícias, Kickstarters, eventos e muitas outras coisas legais por lá. Então, recomendo fortemente. Além disso, eu recomendo também fortemente, se você usa o Telegram, ou se você não usa mesmo, recomendo você utilizar e também entrar no nosso grupo lá do Jogatina BG, com os ouvintes, assinantes do canal. É uma interação muito legal, muito amor. Já tá chegando na marca de 150 pessoas participando do grupo. Mas é isso. Esse aí, então, são os recados, como sempre. Então, agora vamos pro feedback do último programa, falando sobre jogatinas, diversos jogos, o pessoal comentando quais jogos tiveram nas suas mesas. Por exemplo, o Dudas Farias, né, mandou que rolou muito Terra Mística, jogão. Eita. E ele falou que também rolou Scythe e Agrícola. Na mesa do João, no João Cláudio, também rolou Scythe, Oracle of Delphi e Seven Wonders Duel, todos aprovados, claro. Ele até comentou que o João deu um acréscimo no comentário dele, falou que rolou, que ele pegou o Solitarica, que o Snake deu a indicação no último episódio, né, um jogo de paciência no celular, só que com mais uma pegada mais de RPG. E, cara, muita gente gostou do encerramento que eu fiz com Yes, né, Roundabout. A galera adorou a música, eu espero que gostem sempre. Tive também um comentário aqui do Gustavo Spack. Eu comentei no último episódio que eu joguei o Maracanã e o Micrópole lá na Fanbox, e eu tinha jogado com ele, eu tinha esquecido o nome, mil perdões, Gustavo. A nossa jogatina foi bem legal lá, e muito obrigado também pelo feedback que ele deixou aqui. Pois é, Buzeta, eu joguei com você o Maracanã e o Micrópole. Depois que você saiu, eu joguei umas partidas no Maracanã e comecei a gostar mais. Fluiu melhor do que a gente jogou. Eu acho que peguei mais a ideia do jogo e usei o rondel para travar. Pois é, isso é verdade. Primeira vez que eu tive contato com essa mecânica do rondel, eu acho ela mega interessante. É, muitos jogos utilizam essa pegada do rondel e tal. Eu acho bem legal, né? E ele mandou aqui, se tiver chance de jogar, tenta de novo. Claro, eu vou tentar jogar se o Rodrigo vir pra cá ou se vir uma edição no futuro aí. Quem sabe ele mandar no Tabletop Simulator. Dá pra jogar por lá. Dois feedbacks que eu separei também aqui. O do Ricardo Santos 76 mandou o seguinte. Oi, pessoal, tudo bem? O que viu mesmo aqui nos últimos 15 dias foram Seven Wonders Duel e Marco Polo. Alguns comentários. Depois do Kansas e Renia, outra música espetacular fechando o programa de novo. Adoro o Yes. Assim como o Zabuzeta, acho o Jota Quest chato pra cacete. E outro comentário aqui. Agora eu descobri por que o Excel é tão gente boa. Ele é palestrino como eu. E algumas perguntas. Já que o Excel mencionou Forbidden Stars, esse jogo é bom mesmo? Qual o perfil de jogador mais indicado para ele? É preciso o conhecimento prévio de Warhammer 40k para apreciar o jogo? Eu não tive contato com o jogo em si, mas escutando podcast, por exemplo, do Ludocast, tem um podcast excelente lá que eles gravaram sobre o jogo em si. Ele não precisa de um conhecimento prévio do universo de Warhammer, assim como o Battlestar Galactica não precisa do conhecimento prévio da série e tal, mas se você conhecer, aumenta o sabor do jogo. Sobre o perfil, ele é um jogo bem denso, sabe? Ele é um jogo que vai ser demorado, pode ser uma partida que dura uma tarde inteira, porque ele é bem sistemático, tem bastante mecânica, tem muita interação entre os jogadores. Ele é tão demorado quanto o seu antecessor espiritual, né, que é o StarCraft, que são jogos demorados de fato, né? Esses jogos nessa pegada são sempre demorados, e na vez que a gente fez o podcast sobre jogos demorados, o Excel mesmo comentou sobre o Forbidden Stars, comentou também sobre o StarCraft, que são realmente jogos demorados. Então, assim, o perfil de jogador que eu coloco, ou alguém que é entusiasta desse universo e que não tem medo de jogar jogos longos, ou heavy gamers no geral, né? Porque ele é um jogo, assim, que eu morro de vontade de jogar, sempre que eu falo com o Excel quando ele vem pra Curitiba pra trazer aqui pra jogar com a gente, certo? Obrigado aí, Ricardo, pelo comentário. O último comentário que eu separei aqui também foi do Labaduino, o Luiz, né? Ele mandou o seguinte. Salve, galera. Como sempre, um ótimo programa. Minhas últimas jogatinas foram Gears of War, Ground Floor, Deep Space D6 e Exodus Próxima Centauros, de acordo com o Dice Tower, um Twilight Imperium mais light. E como eu não joguei ainda o TI, não tem como confirmar, mas é um ótimo jogo, sem dúvida. Sobre o programa, apenas um comentário. Apesar de não ter jogado, todo review que vejo de Ghost Store comenta que o jogo é muito difícil. Sendo assim, será que ele não foi jogado errado? Pois é, o Excel falou, né? Eu também sempre que eu vejo o pessoal comentar, né, jogos cooperativos, jogos difíceis, Ghost Store tá lá sempre na lista lá. No aguardo do próximo episódio, continue fazendo esse ótimo programa. Abraços, Luiz. Então, muito obrigado novamente, Labaduino. Bem, então é isso, gente. Lembrando que você pode deixar seu feedback nos comentários desse programa ou através do nosso e-mail, jogatinabg@gmail.com, certo? Outro comentário que é muito importante, que às vezes eu deixo de comentar aqui, se você tem acesso ao iTunes, classifique o Jogatina BG pra todo mundo lá. Lá tem classificação de 1 a 5 estrelas, melhor que seja 5 estrelas, mas classifiquem, porque a gente tem maior visibilidade, esse hobby cresce. E escutem também o Jogatina BG News, que vai sair amanhã, o segundo episódio. Então é isso, gente. Obrigado pelo feedback, como sempre. Continue com o episódio. Abraços! Snake! Chora. Você falou, né? Ranger, anão e tal. Qual foi o seu primeiro contato com RPG? Você lembra o exato momento na sua vida e você falou assim, cara, existe RPG? Eu posso falar uma coisa, assim, que eu fui perceber o que eu estava fazendo era RPG depois que eu descobri o que é RPG. Ah. Na escola, quando você não tem nada pra fazer na vida, você começa a desenhar. Exato. Né? Desenhar no papel e tal. E eu com os amigos, a gente começou a fazer uma brincadeira, assim, de tipo, vamos pegar o papel, vamos fazer uma base, né? E a gente tinha que invadir a base e tal, não sei o que, e ir rabiscando o que que ia fazendo e narrando o que que a gente tava fazendo. Era muito, tipo, era de brincadeira mesmo. É aquela parada que o pessoal fala, né? Tipo, que um monte de civilização num lugar diferente e pensaram a mesma coisa ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Mas essa ideia. Aquele negócio, não, porque pirâmides era coisa de alienígena. Não. É a modo mais fácil de fazer um negócio alto, né? Sim, você vai colocando a base larga e você vai subindo, né? Enfim. E assim, com meus colegas lá, com meus amigos, a gente fazia inventário, tinha quantidade de munição que a gente fazia. Um RPG true, assim, sem sistema. Sim, sem sistema, cara. A gente cagava a regra lá também. Não, que daí a gente tinha uma corda e pulava o negócio e tal, e invadia, e roubava o cofre, e matava não sei o quê, e parecia... Cara, depois que eu fui me tocar, cara, isso é um protótipo de RPG, só cara. Que o problema é que vocês não tinham mestre, né? Não. É, você jogava, tipo, como se fosse uma regra estipulada, um Dungeon Crawler sem necessariamente Dungeon Crawler sem nada, é. Ele ia aparecendo aí um cara da vida, não, quer aparecer um tanque daqui. Daí ele ia lá, desenhava o tanque no papel e ia assim, né? Caraca, até eu queria ver as anotações dessa época, porque deve ser mega interessante, você vai várias páginas, você olhando a continuidade da história. Não, né? Não, era, tipo, era que nem aquela coisa assim, vamos juntar, brincar com o meu Dia Joe, com o teu Dia Joe. Sim. Como dizer assim? Era um brinquedo de boneco sem boneco. Exato, exato. Nossa, fazia sentido. Assim. Acho que também essa brincadeira de você colocar o boneco, dar você interpretar aquele personagemzinho quando criança, é uma pegada que meio de RPG, né? Sim, porque você faz voz, você pensa nas aventuras, assim. Exato. Com o RPG em si mesmo, foi com D&D. Uhum. Já tinha visto alguma coisa ou outra, até tinha um board game, que não lembro agora qual que era, que ele vinha já até com um cenário meio pronto. HeroQuest, isso. Isso, é o clássico. É, eu tinha visto aquilo lá, daí só ficou na mente, daí quando eu conheci o Jonathan, que é nosso mestre querido. Sim, vocês vão ver a voz dele no futuro breve, né? Olha só. E eles são do mundo do Magic, né? É, eu falei, cara, é a Santa Trindade. A gente tem a Trindade do Inferno, que é War, Banco Imobiliário, tipo, sim, jogo, geral, da jogo da vida. O a gente tem esse. A Santa Trindade, né? Tem a Trindade do Mal ali e a gente compete. A gente começou a conversar, a gente começou a trabalhar numa empresa que era fazer manutenção impressora. Certo. Aí num belo dia tiveram a ideia, por que que a gente não pega essa impressora aqui e imprime 72 livros, né? Nossa. E vamos fazer uma campanha. Cara, sem sacanagem, a gente pegou uma tarde, o chefe já tinha ido embora. Fritar a impressora. Cara, a gente pegou... Não, vamos pegar a impressora mais fodida que só tem. Só que alguém trabalha lá até hoje, porque... Não. Faz todo sentido. Não, cara, a vontade de tacar fogo existe no coração de todos nós lá. É. Mas a gente pegou e imprimiu todos os livros, cara, com tradução, a gente baixou o PDF lá. Ah, vamos juntar a mesa e vamos juntar a mesa. E foi a primeira aventura aí. Foi bem legal, foi bacana. Cara, foi muito massa. Pra você, Ira, você descobriu no colégio ou foi em outro momento? Não, meu primeiro contato foi meu primo, né, naquelas reuniões de família. Ele é final de ano. Uhum. Isso fora do contexto é muito errado, cara. Minha primeira vez foi com o Tá, o primeiro contato. Tá, ainda continua ruim. Não, mas assim, primeira vez com RPG. Com RPG, pronto. Isso. O meu primeiro contato com RPG foi através do meu primo. Trouxe ele, começou a jogar Vampiro à Máscara. Cara, vampiro, já de início. Já de início, foi vampiro. Só que foi já um vampiro com umas regras, vão ser tudo cortada pra fazer uma história ali de uma semana só. Uhum. E foi o primeiro contato ali com o mundo foi das trevas. Foi com o André? Foi com o André, exatamente. O André é mega nerd e ele só se esconde naquele papelzinho, né? De não ser nerd, sabe? De não ser nerd, é o nerd. De rochedo. É, isso aí. Mas foi essa ideia. A partir daí, comprei o livro realmente do Vampiro à Máscara e toquei pra frente e conheci os novos. Agora entendi sua origem de gostar de vampiro, então faz todo sentido. Sim, sim. Exatamente. Cara, o meu primeiro contato, assim, teve uma época que quando eu era menor, eu trabalhava de RPG, só. Trabalhava de office boy. Office boy, você sabe que tem aquela mania de tu não falar assim, office boy não faz nada. E necessariamente não fazia nada, porque eu fazia tudo correndo o máximo possível pra sobrar tempo pra, sei lá, ler um livro e eu descobri gibiteca aqui em Curitiba. Ia lá pra pegar, sentar lá e ler gibi. Eu ficava assim, lendo gibi, HQ em geral. Daí um dia eu vi um pessoal numa mesa rolando dado, gritando e tal, assim, eu ficava assim, tipo, eu não conseguia compreender, porque eu peguei no meio do caminho, sabe? Aí de repente... tardado sou. É, sou. Não é, eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui? Eu peguei uma revista da Dragão Brasil, né, que tinha o sistema 3D&T. É, acabou. Sim, era uma do Mega Man, que você podia fazer a aventura do Mega Man. Aí eu falei assim, ali uma vez, eu acho que eu manjo de tudo. Vou convidar 13 amigos. 13? E vou narrar para 13 amigos. Sem entender, hoje em dia é mega ridículo como que funciona o sistema, mas eu não entendia na época. Eu falava, porque assim, eu não tinha esse contato com cultura pop nerd tão a fundo com RPG, então os sistemas não funcionavam. Tanto que desse 13, filtrou 3 pessoas. Aí tem uns 3 amigos meus no condomínio, lá na época que morava no condomínio, que foi o pessoal que jogou, entendeu? Tipo, jogava de... Peraí, a campanha foi tão ruim que só sobreviveu 3. Não, sobrou 3 que se interessaram de fato. Aí, tanto... Isso, aí por isso que a parte de... Você conhece o Ricardinho, né? Sim, o Hudson, né? O Hudson, o Ricardinho, que é uns amigos meus das antigas, assim, mais uma outra pessoa. Jogava RPG com essa galera, cara, das antigas mesmo. Então, foi o meu primeiro contato. Tanto que, muito tempo atrás, que eu tive contato com D&D. E eu nunca tive contato com o Vampira Masca, assim. Pra mim, eu até interesso, porque aquela fala dos Malkavianos, né? Que é a raça mega zoada. É, o os clama, loucos. Não. Os loucos da parada. Então, eu tive muito tarde, cara, esse contato. Foi o quê? Com uns 19 anos, acho que comecei a jogar RPG mesmo. E tanto que assim, eu gosto de jogar, eu gosto de brincar. Eu não tenho tanta experiência assim, porque é difícil. Como já começou velho, né? É. Trabalho e escola. Mas eu acho que não tem problema, cara. Eu acho que não tem problema. É que assim, RPG. O importante é começar, mas RPG assim funciona bem pra crianças. Pode colocar aquela parte de imaginação, de o cara gostar de, sei lá, de Boruto, de Naruto, sabe? Da vida assim. Boruto, totalmente Boruto. E você fazer um RPG de anime, fazer um RPG de coisa medieval, de Dark Souls, tanto faz, você vai seguindo. E se você pega, muita gente que começa muito tarde, às vezes joga um sistema muito diferente, vai jogar um sistema que é mais sobre articulação verbal, sabe, do que matar e pilhar, né? Porque muita gente olha o RPG início e fala assim, a galera tá rolando dado, explorando uma masmorra e coletando tesouro. Sim. Inicialmente pode ser isso, mas tem muito mais camadas que a gente não explora. Cara, a gente pode até falar dos sistemas, né? Tipo, o vampiro mesmo, que não é necessariamente você ir numa masmorra, matar a galera e tal. Ele tem muito mais uma camada, tem a questão de investigação, tem o universo, tem a questão dos clãs que se quebram. É mais político, tem bastante coisa política, cara, por trás. A camada de você só batalha, de combate, é um primeiro passo no RPG. RPG também é um role play, né? Role play é assim, um jogo de interpretação. Então você se vê no mundinho, o mestre tem esse papel de você colocar você no mundo, de colocar os eventos, colocar as coisas. Então por isso que ele se favorece assim. Citando os sistemas famosos, D&D, né, gente? D&D, tem Vampiro, tem o do Star Wars, Star Trek, também que é famoso. GURPS. Tem GURPS, nossa, GURPS é... GURPS, uma vez eu peguei um livro assim pra ler. O que tá acontecendo aqui? É cálculo 2 isso? É. Você termina um livro e ganha um diploma, tá ligado? Yes. No Brasil, né, tem um famoso que eu já citei, o 3D&T, né, que veio da Dragão Brasil, que veio do universo de Tormenta, que também é outro sistema de RPG. Uma curiosidade, o 3D&T foi feito por brasileiros ou... Foi feito por brasileiros. Eles exportaram e só adaptaram. D&T é Defensores de Tóquio. Terceira edição dos Defensores de Tóquio. Caraca. A Dragão Brasil tinha essa parada. Tinha, lembra o Capitão Ninja na revista lá, né? Você lembra do personagem que era o da HQzinho que surgia assim? O do Marcelo Cassaro lá na época. Lobisomem, né? Lobisomem Apocalipse também, que... É que assim, o que você acha hoje em dia de mortadela e coxinha, que a galera briga? Tinha vampiro. O que faz um certo sentido. Não, né? Faz sentido. E cara, isso era muito legal, porque tinha galera assim, gostava muito de jogar mais lobisomem do que jogar Vampira Máscara, sabe? Lobisomem Apocalipse e Vampira Máscara. E os universos se conversavam, porque fazia sentido, tá ligado? Não existe só o conflito entre vampiros, existe os conflitos também entre as duas raças, cara. E tanto você vê hoje na literatura muito disso, né? É, o Anjo da Noite é isso. Nossa, Anjo da Noite. Eu gosto muito de Anjos da Noite, que lembra muito um pouco do Vampira Máscara. Aí, essa briga de clãs, a parte de briga de lobisomens e tudo mais. Crepúsculo, né? Tem um que é mega famoso, que surgiu como se fosse uma releitura de uma edição do D&D que virou Pathfinder. Pathfinder veio do D&D. Sim. Então por isso que tem muita coisa do bardo e tal, então você vai ver relação. Tem uns que são mega com um universo, cara, que é muito interessante. Você já ouviu falar de Shadowrun? Uhum. É um... Criaturas medievais e universos cyberpunk. Sci-fi. É, não, é uma fantasia cyberpunk. É, tipo, elfos, anões no universo cyberpunk. Tipo, elfo, hacker, anões, sei que lá, cara, é tipo infiltrator, sabe? Essa parada é muito legal. qual que é o universo que você acha que é mais estranho? Se vocês têm universos que você fala, caraca, esse universo pra jogar RPG deve ser muito louco. Então, depois vendo esses negócios, assim, o pessoal criando sistema de RPG de Dragon Ball, cara. Pega uma mecânica genérica, por exemplo, do 3DT, que se aplica qualquer coisa. Sim. E eu vi assim um prefácio de como fazer uma história baseada em Dragon Ball. Eu falei assim, o cara não dá certo, velho. Eu vou querer essa porra do Goku. A parada de você jogar RPG é legal porque você vai pegar um personagem, vai se interpretar e tal. Não é só assim, você forte, você age, você tal. Você tem as camadas também de alinhamento, né? Você é caótico, você neutro. Cara. Essa parte da ideia. Essa parte da ideia é que assim, é justamente essa parte do caótico, do alinhamento, é pra forçar a galera na interpretação, sim, né? Pra você falar assim, ah, tem uma pessoa pedindo dinheiro lá. Se você for bom, você tem que ajudar o cara. O cara claramente está pedindo ajuda pra, sei lá, comprar pinga. Sabe aquele cara que pede dinheiro pra comprar pinga? O cara claramente você tem que oferecer porque você é, tipo, lawful good, sabe? É, os melhores RPGs é quando o cara interpreta isso, aquilo que ele constrói, né? Se o cara é bonzinho, o cara tem que ser realmente o paladino ali, bonzinho. E tem que ter penalidade do mestre, quando não funciona, tá ligado? Agora, para e pense, quando você é o único good, não pare de Chaotic Evil, cara. Sim, isso que é o gostoso, isso que é o divertido. Ah, bosta, cara, isso é um anão contra um monte de cara, velho. Tinha um Golias uma vez, uma raça de pedra, né? E o cara era guerreiro, tinha um warlord, eu não vou lembrar qual que era a raça do cara lá, mas era como se fosse um, né, um demônio, né? Mas ele lembra a fisionomia do demônio, e um mago. E eu, um anão ranger, olhando assim, tá, eu não quero que eles façam isso, que tipo, tá errado. E eu tentando brigar com os três, cara. No meio da mesa, levantei. Não, cara, você não vai matar o cara por causa disso, disso, disso, assim. Não, cara, é não. É. Esses conflitos são os mais interessantes, tá? Antes da gente começar aqui, o Lucas mostrou uma foto de uma camiseta que ele tirou de um evento que a gente foi 10 anos atrás, dez né? 10 anos atrás, cara, 10 anos atrás, teve um evento aqui em Curitiba chamado International RPG. Encontro Internacional de RPG. Acho que foi o melhor RPG que eu joguei na vida até hoje. A gente, eu não sei se é nostalgia, né? Porque existe essa questão. Não, mas o cara que fez a história era muito bom. Sim, aquele dia foi muito massa, porque o cara, ele era o D3. D3, ele foi um dos tradutores do D&D na época do 3.5 e ele mestrou pra gente. Foi eu, você, o Ricardinho. Né, assim, na época, e o Hudson, acho. Não, foi o Gustavo. Cara, foi muito legal, porque era uma aventura curta, ela é muito épica ao mesmo tempo. Era uma aventura curta que você tinha que resolver o universo, tá ligado? Na campanha, nesse momento, alguém falou assim: vou ajudar todo mundo, vou pegar uma bola de luz. E vou cegar todos. Em vez de ele avisar, ó, vou soltar uma bola de luz pra cegar o monstro. Não, tô cegando todo mundo. Eu só sei que tanto tempo só de levantar o escudo, que eu era o paladino. Só levantei o escudo e... É tipo um flashbang no CS. Isso! Ele fez justamente isso, cara. Assim, falou pro mestre, eu vou cegar aquele monstro. Ele esperou a gente falar, tipo, o quê? Oi? A gente ficou tipo, sério, cara. Foi muito engraçado. Tipo, por isso que hoje em dia, tipo, que a gente tá tentando voltar a jogar RPG aos poucos, sabe? Mas fiquei um tempo sem jogar RPG. Até mesmo ficava assim, ah, porque eu encontrei um board game que é mais rápido e tal. Mas o RPG em si ainda dá vontade de jogar justamente por essas sessões, assim. Que é um jogo simples. Se você souber, não precisa necessariamente você ter um sistema. É legal você ter o sistema, porque tem umas regras de classe e tal, mas se você quiser só sentar e conversar... A burocracia dos livros, assim, entre aspas, né? Ele é mais pra você ter um guia, norte, né? Um guia. Sim. Lógico, você pode fazer meramente ilustrativo no negócio, mas às vezes você quer um pouquinho mais regrado mesmo, né? Precisa rolar tantos dados pra ter um resultado de, sei lá, de percepção. Pra justamente você ter uma ideia, né? Porque senão, na hora que você tá fazendo, o mestre tá... Eu acho que é mais difícil pro mestre, né? Quando ele já tem uma base do que fazer, que ele já sabe, tipo, se ele falhar, eu já consigo fazer isso. Se ele acertar, eu consigo fazer aquilo. É. Ele já consegue meio que prever mais ou menos o que pode acontecer, improvisar em cima disso. Sim, porque RPG é que assim, o comparativo que a gente faz com RPG e board game. Board game tem regra. Se você não segue a regra, você tá indo contra o jogo. Sim. O RPG não, você tem interpretações. Você pode ter aquela mão de ferro do mestre, ou pode ter um mestre mais de boas que fala, ó, não, vamos deixar dessa vez porque faz parte da campanha, da galera ter aquela empolgação. Mas opa, não, você falou um A diferente da regra, cai um raio na cabeça e morre. Existe isso, sabe? De mestre, que é aqueles advogados de regra, sabe? Então, pra mim, eu acho o meio termo bem interessante. A gente tava alguns dos sistemas, né, que não necessariamente a gente conhece, sim. Um que deve ser meio interessante por conta de interpretação, de como que um mestre vai escrever, é o Call of Cthulhu, que é do, da, baseado na, na mitologia que o H.P. Lovecraft fez, né? Deve ser muito interessante, porque ao mesmo tempo que você tem a vida, você tem sanidade. Então você tem que fazer descrições de monstros, de situações que podem deixar você mega insano. Faz testes de insanidade, cara. De sanidade, no caso. Eu acho que ele é até um pouquinho mais complicado, porque você tem que pensar num negócio que seria inimaginável, né? Porque como ele mexe com esse terror dentro da cabeça das pessoas... Sim, terror você... psicológico. E isso daí, eu acho que o criativo pega pesado. Eu acho que ele se sobrepõe do sistema. Você pode até pegar um manual, às vezes, pra ter uma base de algum monstro, de alguma parada, mas só que se você não souber transpassar pros jogadores, acho que não tem a mesma graça, cara. Tipo, você ter noção daquele ambiente lá, tá possuído e criatura, não sei o quê. RPG é uma criação de mundos, né? Se você cria um mundo, você coloca as outras pessoas, vamos supor, no papel de mestre, né? Você coloca os outros jogadores como representantes daquele mundo que você tá criando. Situações que você cria, né? Isso é muito, muito legal. Entrar de fato nessa relação que board game tem com RPG, RPG tem com board game, eu quero fazer algumas perguntas. Snake, dos atributos do RPG de D&D, força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. Se você fosse pra escolher dois que você quer muito alto e dois muito baixo, qual que você queria? Dois muito alto e dois muito baixo. Seria destreza e constituição. Constituição? Constituição, cara. Você é parrudo. É, porque o que que acontece? Quando eu tô jogando de Ranger, é a classe que eu escolhi pra jogar... A vida. Pra vida, pra aperfeiçoar. Porque, tipo, um personagem que eu me baseei nisso foi o Snake do Metal Gear, pra você ter uma ideia. Ok. Que ele é um cara ágil, mas ao mesmo tempo que ele, na hora que ele precisa ir pra porrada, ele consegue dar porrada. E ao mesmo tempo que ele tem que dar tiro, o cara é bom nisso. Eu peguei isso daí pros meus personagens, né? Constituição, porque a hora que eu preciso dar porrada, eu preciso aguentar dar porrada. E destreza, cara, eu gosto de ficar trocando entre usar dois machados, né? Sim. Talvez a próxima campanha que eu vou fazer, eu troque um machado e um martelo. É porque é interessante, né? Você falou, eu sou anão ranger. Aí você fala assim, ranger? Deve ser uma besta, deve ser um arco, né? E não é isso, né, cara? Não, é cara. Tomahawk, né? É tomahawk, cara. É dois machados, um tomahawk, tacar e torcer que é certo. E quais atributos você gostaria, tipo, você consideraria desse? Ah, cara, por mais que eu não goste de ficar sem, mas acabo sempre me ferrando por causa disso, é carisma, acaba ficando sem. Você fica feioso, né? Não, nem feioso, cara. Às vezes eu tento fazer uma parada meio diplomática, tentar conversar com as pessoas, eu não consigo. Não, e eu abro. E eu abro. E é a parte... Inteligência que vai pra feitiço, né? Ou é sabedoria? Inteligência é mano, né? É, inteligência é tipo nossa, mais pra mano, mana, né? E mago e tal. Sabedoria é você... Sabedoria é você conhecer um... Por exemplo, você tem um conhecimento prévio. Eu entendo sabedoria por... Ah, você conhece a árvore, se ela vai ser venenosa ou não. Ah, sim. É, então seria mais a parte da inteligência mesmo, né? Porque é o que mexe mais com a parte de magia do negócio. Uh-huh. Apesar de muitos golpes de Ranger ter um efeito meio mágico da parada, né? Isso aqui acaba ficando meio... Mas que magia só tem dois machados, né? É? Sim, cara. Ih, pra você, dois atributos que você colocaria como destaque e dois que você reprovaria, assim. Bem, como destaque eu colocaria inteligência e carisma. Sim. Como um mago, então, inteligência é ó, certeza. E carisma, você tem que manipular as pessoas, né? É, exatamente. Carisma eu coloco pra manipulação, porque daí eu uso um orc ou um paladino pra fazer a parte da força e constituição na minha frente e eu só fico xingando os caras atrás. A uma das últimas histórias aí que eu fiz, eu consegui dominar um orc, eu ficava em cima do orc e ele que fazia todo o resto pra mim. Eu não precisava andar, não precisava caçar. Vem aqui então, você vai. Exatamente isso. Dei na contrapartida, força e constituição é o que eu mais, vamos dizer assim, desprezo por ser um mago, então já então, deixa os outros pra tancar. O único problema pra você seria elementos da natureza, né? Não as pessoas. Tipo, situações que cai, alguém fez uma cagada e caiu tudo em cima de vocês. Aí seria, né? E aí já era. Cara, eu acho que destaque eu colocaria destreza e inteligência. Eu gosto de resolver as coisas rápido e pensar nas coisas rápido. Uhum. Entendeu? Por isso que eu acho que é o essencial. É porque é o ladino da parada. É, entendeu? Então... Você tem que agir rápido. Talvez eu tiraria ali, sei lá, uma sabedoria. É muito difícil tirar as coisas, né? Do que colocar um destaque. Tiraria ali, sei lá, uma força, uma constituição. Levando em consideração que você vai ser um cara ágil. E a galera não vai te ver? Tecnicamente não vai te ver, então, cara. Força e constituição, whatever, né? É. Hit first, hit harder. É. Vicente, seu sistema, um ou dois sistemas que você acha que é interessante. Você gosta do medieval, obviamente, mas sim, tem um outro que você gosta de destacar, que você queria conhecer, assim? Eu tava pensando nisso, você quer passar pra perguntar pra você? Você tá me perguntando direto, eu tô pensando. E é, pra você, enquanto o Snake tá pensando ali o sistema, você tem uma coisa fora, eu sei que é vampiro, né? É. Provavelmente. Eu diria, vamos dizer, medieval é o meu, onde eu comecei e onde eu mais gosto atualmente. Eu queria ter uma curiosidade pra conhecer, jogar o mundo de hoje. Como que seria? Seria uma história política, dependendo, você entrar na parte... Não, mas não é... Corrupção. Ele tá rindo. Você vai escolher pra faculdade humana? É. É a classe, né? Humanas ou exatas? Não, mas eu até pensei assim, tipo, porque normalmente a gente, no RPG, a gente coloca universos que a gente não tem como isso colocar. No máximo, tem RPGs da Segunda Guerra Mundial, RPGs de situações históricas e tal. Uhum. Mas atualmente não tem, né? Não tem uma coisa. Talvez seja uma coisa mais política, uma coisa mais de interpretação, sabe? Isso, exatamente. Pegar a parte da interpretação de cada pessoa. Você deixar os dados um pouco de lado e ver como resolver enigmas, você pensando, você usando a parte de corrupção mesmo. Sim. Acho que seria itens interessantes pra ser usado. Seria interessante, seria um RPG de relações públicas, praticamente. Tá, agora pensando assim num sistema, o duro que não vai fugir muito do medieval, mas eu ganhei um livro do sistema adaptado do Game of Thrones. Só que assim, ele mexe muito com parte política, né? Aquela coisa de relações, de você puxar o tapete do outro. Irmãos. É, bem família. Só que uma outra parte legal, assim, que tipo, o combate do jogo não é tanto um x1, é combate de exército. Você não vai ser uma pessoa no campo de batalha, você vai ser um general. Você até pode ser uma pessoa dentro do campo de batalha, só que o que vai mais influenciar é as tropas, né? As formações que você vai ter, formação em flecha, formação diamante, flanquear pela direita, flanquear pela esquerda, botar a cavalaria na frente. Então, ele é mais um wargame em si. Wargame com RPG. Com elementos de RPG, exatamente. Entendi. Cara, eu acho, porque depois de um tempo, o universo cyberpunk deve ser muito louco, cara. Um cyberpunk, assim, tipo, um Blade Runner da vida. Blade Runner? É, Blade Runner, sim, tipo... É Blade Runner? É Blade Runner. Eu falei rápido, foi mal. Blade, né? Blade Runner. Porque normalmente, assim, você pensa em medieval, é bem simples você colocar, imaginar. Mas um cyberpunk, você pode pensar em futuros onde as corporações dominam as coisas. Não é o governo, é as corporações, as grandes empresas, sabe? A Coca-Cola domina o mundo, por exemplo. Então, seria uma coisa... Não, talvez, né? RPG é um jogo de interpretação, certo? Uhum. No board game, a gente não tem tanta interpretação no geral, sabe? Uhum. Mas tem jogos que você assume um papel. Não necessariamente você precisa ser aquele personagem falando daquele jeito, sabe? Falando, sei lá, você é um cowboy no... Você é um personagem do bem, que você fala, ah, eu sou um cheiro de... Parece o Billy Spike. Billy Spike. Referência sou nosso, então. Mas, por exemplo, ó, Battlestar Galactica, ele não é um jogo de RPG, nem um jogo de Dungeon Crawler. Mas você, querendo ou não, você tem que assumir um papel. Sim. Certo? Você vai assumir um papel, seja ali dos humanos, seja dos Cylons, aí conforme você tem suas hierarquias dentro do jogo, então você tem que articular muito. Então você tem a questão da interpretação. Querendo ou não, cara, você, por exemplo, sendo um Cylon, você tem que entrar no mindset do jogo, senão você não ganha. E se não entrar, o jogo não vai funcionar para essa pessoa, sabe? É um jogo assim, que você precisa ter aquele feeling, que é aquela questão de você interpretar, pelo menos o universo, conhecer ali, tá, ver que tá rolando. Não fala assim, eu sou um tokenzinho movimentando em tal lugar rolando dado. Não é isso, você é um personagem, você é o presidente, você é o almirante. Tem essa parada. E as funções são bem destacadas em cima disso, sim, né? Então, tanto das habilidades dos personagens, você tem que explorar aquilo, você tem que pensar daquela maneira. E o que você falou é interessante de habilidade de personagem. Vou fazer um comparativo aqui com o videogame. De um tempo pra cá, tudo tem elemento de RPG nos jogos eletrônicos. Tudo tem habilidades, né? Então você tem jogos também que você tem habilidades, poderes diferenciados. Então é uma coisa também que remete ao RPG, né? Ih, eu devo perguntar, como foi a nossa última partida de Battlestar Galactica? Uma bosta. Por quê? Alguém não sabe aí acusar os caras. Liberta o Cylon. Quem em sã consciência liberta o Cylon? Outro Cylon. Não, pior é que ele era humano. Não, mas usados, humanos, Cylon. Eu vou dizer que, assim, o fator era, o Iha, ele jogou muito Battlestar Galactica e muitas das vezes ele foi Cylon. Enquanto a gente tinha outra pessoa que é o caótico da mesa, da vida, que é o Rod. Sim. Então, você sabe, né? Enrolava aquela... Vocês entenderam, eu consegui provar, pelo menos pra colocar eu e ele na prisão. Certo. Durante metade do jogo tava eu e ele na prisão. Até que. E pra convencer de sair da prisão, não, é pior, né? Não, mas eu falei, me coloca na prisão, porque eu sei que o Roger é um Cylon. Então fica eu e ele, já que eles estavam achando que eu era um Cylon. Deixa o resto jogando, beleza, eu deixei um Cylon preso. Só que daí alguém foi na cozinha conversar com o André. O Xande, aí, o Xande foi lá conversar e colocou a pulguinha atrás lá da orelha e libertaram o Rodit. O Xande era outro Cylon? Não. Não. Era só o Rodit. Era o Rodit e o Saulo. Só que o Saulo já era o Cylon, já tava lá no além já. Velho, com humano que nem esse, não precisa nem de Cylon, cara. Eu tava com dois contra ele. Nossa, cara, aquele lá foi foda. Um outro jogo que eu gosto de, que ele não pega tanto esse feeling, na verdade ele pega sim, aí eu vou comentar outro na sequência, mas é o The Resistance. É a interpretação pura. É, cara, você tem que acusar, você tem que gritar na mesa e faz muito sentido, sabe? Carisma tem que estar lá em cima, assim. E assim, é um comprometimento a um ponto de você perder uma amizade, cara. É. Sim. E tem outros jogos, a gente comentou aqui em últimos podcasts, por exemplo, jogos que são narrativos, né? Acho que o Ian teve contato com o Eldritch Horror, mas não. A gente teve, né? Que jogos que você vai se movimentar, você vai desvendar mistérios. Jogos também que entram nisso, por exemplo, o próprio Dead of Winter. Tem uma situação de encruzilhada, você resolve uma situação. E ele tem uma pegada também do Battlestar Galactica, de traição, de papel que você vai montando, cara. É um jogo assim, você vai montando, por exemplo, o Eldritch Horror, você vai explorar um lugar, você vai pegar aquela carta de exploração, você vai ler a situação, você vai escolher uma opção ou outra, entendeu? Então tem interpretação. E ele tem todo aquilo que a gente tava falando do RPG de descrição, né? Isso. Do local, descrição das pessoas, ou até mesmo dos objetos que você tá manipulando, ele te dá uma imersão. A descrição do jogo em si, porque não é necessário você ler aquilo lá. É, você só rola porque, o dado, tipo, faz teste e pronto, né? É, porque role tanto de sabedoria, de força ou de constituição, que seja. Se conseguir, você ganha isso, se não conseguir, você faz isso. Não precisava você ler o texto, mas a graça do jogo tá você... É porque o jogo não teria graça nenhuma, né? Se você falasse, vou rolar dado, vou fazer um teste. Porque ele tem várias etapas durante o jogo, você pega maldição, pega dano que você recebe, dano mental, tipo, tem gente caçando você, tem banco, tem empréstimo, tem um monte de coisa. Tem banco, tem empréstimo, faz minha vida isso, cara. Não, e é justamente isso. Pô, por que eu tomei dano mental? Não, porque você viu uma criatura abissal de não sei aonde, por causa disso, daquilo, pô. Isso. Legal, se torna mais interessante. Talvez outro jogo, a gente comentou, né, do cowboy e tal, mas o Bang acaba entrando nessa parada também. Você pega um personagem e tem o xerife lá e a galera tem que convencer, né? Só que ele é um jogo que você menos fala, mais você age. Então não é tanto assim de interpretação, mas tem uma camadinha ali, sabe, uma pelinha ali que dá pra resolver. Né? Sim, Snake, vamos lá. Jogos Dungeon Crawler. Aí ele sim vai dar mais um feeling de RPG, de você matar, explorar, ganhar tesouro, ganhar XP, aumentar as coisas. Fora o clássico HeroQuest. Qual que você lembra assim de cabeça? Cara, é o Arcadia Quest. Arcadia Quest é um. Arcadia Quest é um. Sim. E outro que eu ouso dizer é o Zombicide. O Zombicide, ele é bem assim, né? O Zombicide, é assim, eu já dei várias críticas sobre ele. O Black Plague, ele deu uma resolvida bastante nisso, porque ele deixa mais RPG do que uma coisa mais real, sim, né? Que ele é muito, muito, muito mais interessante. E aquele fim, eu acho que, sabe o que é interessante? Que assim, muita gente que vem de RPG, não foi o nosso caso, mas que vem de RPG pra board game, acaba entrando com Dungeon Crawler. Então, sim, é um jogo sim. Que você joga com seus amigos naquela exploração, a situação é engraçada, que você vai explorando. Eu entrei com essa mentalidade, mas eu não saí necessariamente com essa mentalidade. Eu saí com o tom positivo. Acho que o Ir também tem essa mesma mentalidade que em mim, assim, de o jogo pode ser muito inicialmente um Dungeon Crawler, meio RPG, mas acaba sendo um jogo mais sistemático, né? Você não acha? Concordo com você. Porque assim, eu e você, a gente tem uma situação interessante. Nós dois já tivemos Zombicide. Sim, exatamente. E a gente passou pra frente. E a gente agradeceu por você passar pra frente, certo? Sim. Porque... E acho que foi um dos primeiros jogos nossos, né? Do grupo foi Zombicide, se não me engano. Sim, cara, tem um vídeo no Instagram que eu fiz, que era duas meses jogando Zombicide. Você lembra? Acho que você tava lá um dia lá. E tipo, foi interessante, mas se você joga várias vezes, cara, ele não tem uma renovação no conteúdo dele. O Zombicide é legal, que é o board game one-on-one. Isso. É, tipo, é o jogo introdutório pra quem quer começar a jogar board game, ele é bom. Porque, ele é bom, porque você é cooperativo. ajuda a pessoa que tá jogando, né? Sim, sim. Você começa a entender mecânicas de jogo que você consegue adaptar pra outros jogos tranquilo. Uhum. Ele é um pouquinho difícil, mas uma partida já é o suficiente pra você pegar. Você entender como que ela vai andar e vai atirar, sim, e só pronto, né? E ele... até mesmo, cara, tem um jogo muito legal. Você bota aquilo na mesa, cara, você enche aquela parada de zumbi, o olho da pessoa brilha, cara. Sim. Por exemplo, vamos supor, eu e você, a gente tá lá no evento jogando. Você tá jogando Zombicide, eu tô jogando, sei lá, meu jogo de Seven Wonders. Aí uma pessoa do zero, que nunca viu um board game, vai olhar qual mesa? Porra. Vai olhar inicialmente a de miniatura, que é muito mais atrativa. Sim. Você vai ver um monte de carta e vai falar, o que tá acontecendo aqui? Né? Mas então, acaba assim, é que assim, tem crítica, a gente tem um nosso podcast que a gente fez sobre Zombicide, a trilogia, né, digamos assim. E também, a gente falou sobre Black Plague, tá lá no episódio 2. A gente falou, né, de mundo medieval no RPG, mas também tem mundo medieval pra board game de Dungeon Crawler, de masmorra, né, que você tá explorando. Acho que o mais famoso, que muita gente lembra, assim, de início, é o Descent. Descent é um jogo, assim, que ele é campanha, ele tem a parada mais de RPG. Por quê? Vai ter os jogadores contra um jogador de Overlord. Então, tem essa pegada de ser o mestre contra os outros jogadores, né? Esse daí é o, digamos assim, é uma versão enlatada de uma aventura de RPG. Isso, exatamente, cara. É uma versão prática, sabe? Cara, eu quero jogar RPG, mas eu tenho 2 horas. Tipo, você não tem tempo de fazer uma ficha, de você sentar, preparar uma história, não sei o quê. Cara, eu vou pegar, vou abrir a mesa. É aquilo que a gente discutiu, né? Por exemplo. Sim. A gente tá... Hoje em dia, a gente tá cada vez mais tempo, menos tempo, né? Aí, eu, por exemplo, eu tenho muito mais pro board game, porque a burocracia do RPG é complicada. Cara, você vai montar uma ficha? Você vai montar uma ficha, tipo, ah, aqui tá pronta a ficha. Não, você vai montar, vai criar uma backstory, vai criar, ver a habilidade, vale a pena e tal. Então, demora muito, entendeu? Talvez o único impedimento pra mim do RPG é a parte burocrática dele. Uhum. Fora isso, eu acho um jogo muito bom. Agora, você pensa que até isso o Temer fodeu com a gente, né? Ah. A gente ia ter tempo pra fazer isso quando tiver aposentado, agora nem isso. Ah, a política no podcast. Ah, tô brincando, gente. Não, mas falando sério, a gente vai conseguir parar pra jogar, pensar numa campanha. Agora, pensa, né? A gente tem 70 anos jogando RPG, coisa bonita. Cara, aí a galera fala assim, nossa, galera nerd aí, nem pra pensar em viajar enquanto tiver idoso. Vocês já viram falar do Gloomhaven? Que é um jogo que teve no Kickstarter recentemente. É um jogo de campanha. Ele é mais burocrático no sentido de RPG. Ele parece mais RPG do que board game no geral. Ele tem 100 campanhas na caixa. É tipo, a caixa, ela é assim, ela tem 10 quilos. Não, é uma caixa de 10 quilos, é gigantesca. 10 quilos? Sim. Por exemplo, eu tive dificuldade para ter uma galera para jogar 7 campanhas no Arcade Quest. Imagina com esse jogo. Entendeu? Você tem que ter uma galera compromissada. A gente até hoje arrisca, vamos, sabe, comprar um Pandemic Legacy, vamos comprar ali um Cipal, né? A gente tá devendo, mas, cara, imagina esse jogo, é como se fosse um Legacy de 99 partes, sabe? Sim. Então, é muito absurdo. Aí no final você taca fogo no jogo, né, cara? A última regra não ataque fogo e dança em volta. Mas você viu uma galera tava jogando Cipal lá nos Estados Unidos, tava, sei lá, na quarta, quinta sessão, viram que tava errado e jogaram fora o jogo. Nossa. Sim, por isso eu falei, é isso, é verdade, cara. O cara tava que jogando, dor. De repente, falou, putz, o que a gente tá fazendo aqui? Aconteceu. Caraca, velho. Mas ainda no universo medieval. No medieval, a gente comentou, né, de Arcadia, comentou do Descent. A gente não necessariamente um Dungeon Crawler com miniatura, mas um que a gente comenta direto aqui, Pathfinder. Sim, ele é um Pathfinder. RPG, e ele tem muito mais estilo de RPG do que muitos outros, porque você rola dado. Os dados são pra arma específica, você ajuda. Sim, porque você vai luteando o equipamento, daí você fica aquela coisa, né? Será que vale a pena eu ficar com essa besta ou com esse arco? É. Daí você fica pensando assim. Aí tem Turno do Mago. É o famoso Turno do Mago que a gente fala. Mas o Turno do Mago até faz um certo sentido, sim, né? Quando você para e pensa nessa coisa do RPG, que através de itens mágicos você consegue fazer mais magias, vai fazendo esse ciclo mesmo interpretativamente falando. Uh-huh. É legal. Não, a gente tira sarro. É, tira sarro. No jogo. É porque, por exemplo, joga o cara de arqueiro. Era um anão ranger lá no jogo, né? Sim. Você adorou isso, né? Ah, cara, vai ser genial, cara. E a parada era assim, joga uma flecha, passou, acabou meu turno, né? Mas antes disso, o que eu acho foda, por exemplo, quando eles fazem interpretações de personagens anões, é que eles são burro de carga, cara. Eu nunca vi, velho. É verdade, né, cara? Não teve aquela parada do Greenheart que o carinha era do. Aquele seriado da Netflix? Nossa, aquele das crianças. Agora. Das crianças. É o Patrão das Crianças? Não, Stranger Things? É isso mesmo, Stranger Things. Ah. Tem o menininho lá que é o. Que não tinha dentro? Isso. Ah. Fizeram uma versão dele e ele é um burro de carga, tipo, querendo um burro de carga. Carrega um monte de coisa. Claro, não, sério, cara. Não, mas até mesmo no Pathfinder, o tem o Halfling, que ele é bardo. Cara, ele é uma banda de homem só, cara. É verdade. Porque, tipo, ele tá carregando uns 30 instrumentos, mais um... Aquele cara, sabe aquele cara que vai carregando os patos juntos, assim, que vai batendo o tambor atrás com o calcanhar, vai batendo aqui, vai subiando e tal? É, bem isso mesmo, cara. É muito louco. Tem o Mice and Mystics, né, que é um jogo muito, muito legal. Ele é um jogo mais de introdutório, né, pra quem gosta de RPG, que ele é bem simples, assim, de temática, mas... A criação dele foi feita pros filhos do cara, sim, né? Isso foi muito legal, e é um jogo mega lindo, tá ligado? Mostrar uma história, mostrar um sistema de RPG. Isso. Tem um outro que é o Kingdom Death Monster. Eu acho que o Excel já comentou no podcast, que é um que tem a caixa, tem uma menininha deitada do lado, que é o tamanho, sim, da caixa. É um jogo, assim, que tem casamento, tá ligado? Assim, ele foi tão bem financiado, a galera hypou tanto esse jogo, que tem essa parada. Eu não tenho muitos detalhes, mas tem miniaturas, assim, ele tem conteúdo, não necessariamente adulto, assim, tipo, no sentido de pornografia, mas ele tem conteúdo adulto, assim, tipo, de interpretações, tipo, pode ter, entendeu? É o Guild Wars, só que versão board game. É uma coisa meio absurda. Porque assim, ele tem muito pegada assim de MMORPG. Isso. Daqueles jogos online de RPG. Cara, a arte é bem aquele estilo de arte, assim, que você vai ver uma maga, é aquela maga peituda, isso, com aquela armadura só pra cobrir o bico do peito. É, não, tem umas coisas assim nesse jogo que é bem essa parada. Qual que é o termo? É o Bikini Metal. É o Bikini Metal. Você viu, né? Tem uns gifs, assim, tipo, que tem um menino andando assim com aquelas armaduras e tudo acertando só a parada da arma. E tem um gif lá que os caras fizeram, assim, tipo, acho que tem até um vídeo, depois eu vou listar pra vocês, que é bem legal, assim, que a menina dizia, mas será que me deu isso aqui? O cara tá tudo cheio de plate armor, sabe? É o mesmo nível da armadura, só que... E é bem isso mesmo, cara. A área de cobertura é ínfima. Qual que é aquele que a gente viu na World RPG Fest? Ah. Que ele era um dungeon crawler e ele tinha as miniaturas das portas, dos cômodos... Ah, o Dungeon Saga. Dungeon Saga. Isso, foi lançado, não lembro o nome da empresa, infelizmente, agora sim, mas acho que não sei se é... Não, é Papaya? Não, Papaya é outra coisa. Eu não sei, eu tô na dúvida entre a Fireboard, não é? Até que seja Fireboard, enfim. Mas ele é um mega jogo, ele parece mais um Hero Quest, só que quando você olha a foto dele, parece mega gigante. Você chega lá, umas miniaturas bem pequenininhas, assim, mas é legal porque ele monta o cenário, tipo, tem porta, tem os móveis, tem tudo. Ele é um jogo de campanha, né, que você vai ter, você passa por cenários. Só que a parte dele que eu não gostei muito é como funciona o rolar o dado, como funcionam as mecânicas do jogo, mesmo assim. Uhum. Ele é mega bonito na mesa, mas a mecânica talvez não me agradou muito. Você achou muito travado? Não, eu achei muito simples. Ah. É assim, sabe, por exemplo, a gente comentou do Descent. Descent, eu acho uma coisa muito genial dele, que os dados já respondem tudo. Distância, já responde o que vai defender. Esse jogo. O Descent, só pra gente comentar já aqui, já é outro Dungeon Crawler, tem o Imperial Assault. Que é o... Sim. Lembra os dados? Sim, eu lembro. Aqueles dados, eles ditam qual que é a distância, se vai ativar habilidades mágicas, se vai fazer tudo. No mesmo dado. O dado já tem várias informações. Então, por isso que eu acho legal ele. Deixa mais intuitivo, você acha? Sim, é mais intuitivo. Você joga uma parada, você não precisa ficar pegando uma tabela calculando. O dado já responde. Sim. Então, ele não... Você conta um, dois, três... Ah, foi tanto de dano, tenho duas habilidades que eu posso ativar, eu vou ativar a habilidade A e a habilidade C. Sim, por isso que eu acho elegante esse tipo de mecânica. Eu acho, sim, que funciona fácil. Até o outro jogo que a gente comentou, o Mice and Mystics, tem isso. O dadinho, tem o símbolozinho, o asterisco. Isso, e já funciona perfeitamente, né? Se é só um ataque ou um ataque com defesa, é o espada e escudo. Se ele tem alguma coisa a mais, ele tem um asterisco. O mesmo face tem três funções diferentes. Isso é legal. O outro jogo que não tem rolagem de dado, você talvez vai gostar disso, você usa a carta, tem um deck build, que é o Mage Knight Board Games. É um jogo de 1 a 4 jogadores, que quando você vai olhar aquela lista de jogos épicos, mais demorados, que também atende público solo, Mage Knight tá nele. É um jogo de exploração, cada um tem um personagem, tem o mesmo deck e um deck build, só com uma carta só de classe diferente. Aí você pode usar a carta, é com seus dados ali que a gente comentou, né? Tem várias funções, pode se movimentar, mas ao mesmo tempo pode ser ataque, pode ser sim, e você passa por regiões diferentes. Você é como se fosse um Jedi do medieval, você vai explorando atrás de você resolver ou enfrentar um tipo de inimigo, e muita gente fala muito bem desse jogo, eu tenho muita vontade, só que assim, é aquele jogo que você vai jogar, você tem que se dedicar, sabe? É uma dedicação, não é um dungeon crawler, você jogar rapidinho, se, ah, gostou? Então vamos continuar depois. Não, esse você vai sentar 3, 4, 5 horas ali jogando. Ah, mas não, 3, 4, 5 horas tá bom, hein, né? O pior é quando é o Twilight, né, cara? Ah, mas Twilight é épico, né, cara? Sim, sim, Twilight, sim. Eu vou defender Twilight pra sempre. Não, ele é foda, né? A dedicação que você tem que ter de, sim, tempo é o evento. É, eu tenho um jogo brasileiro que lembra um pouco o que tava sendo financiado, que é um jogo nesse estilo do Mage Knight. Eu não lembro o nome, mas o pessoal que deixa nos comentários aí pra gente. Outro jogo que eu acho que funciona muito bem pra Dungeon Crawler, que muita gente fala muito legal da mecânica, como se fosse um FPS, que é o Gears of War. Ele tem um lance de você andar, você controlar a sua estamina e tal, você se esconder, atirar. É bem o estilo do Gears of War mesmo. E ele pega bem essa parte de RPG, muita assim, gente... sistema de level, essas paradas? Não sei necessariamente, mas a parte de você tá, sabe, de se defender no cover, atirar e tal, parece que fala, funciona muito bem. Muita gente fala. Nessa linha não medieval, comentei do Gears, tem também o Level 7 Omega Protocol, tem Galaxy Defenders também, que é... O que a gente comentou também, o Shadowrun Crossfire. Sim, é um excelente jogo, ele não é necessariamente miniatura, ele é um jogo deck building. Tem um outro jogo que é exploração, não envolve... É uma temática bem interessante, que ele é mais... Ele acaba sendo meio interpretativo, que é o Betrayal at the House on the Hill, que é um jogo que você está explorando, sim, cada um tem um papel, você pode controlar um padre, uma criança, é aquele filme B de terror, tá ligado? Que vão pra uma casa e uma pessoa é traidora, acontece uma maldição e tem que resolver a maldição. E é engraçado que a gente entra nessa questão da interpretação. As situações do jogo, você leva a pensar, por que caceta essa criança tá fazendo nessa mansão mal-assombrada, cara? É. Então, é bem legal assim. Sabe isso, o Betrayal? Você viu que vai lançar um jogo do D&D com a mesma mecânica do Betrayal. Betrayal é Terra House of the Hill, né? Tipo, a traição na casa da colina. Certo. Mas vai vir o Betrayal Baldur's Gate. Sabe aquele jogo de computador do D&D? Sim, sim, sim. Então vai sair uma versão do Betrayal. Em vez de você explorar uma casa, você vai explorar uma masmorra e vai vir uma maldição e vai ter um traidor. É, cara, é muito legal esse jogo. Vale muito a pena jogar. Space Hulk, já viu falar também das armaduras gigantescas do universo Warhammer? Também tem isso também. Só que aquele lance, assim, bem burocrático. O cara vai movimentar, você tem que gastar ponto movimento pra virar, porque as armaduras são gigantescas. Faz muito sentido, cara. É um negócio gigantesco, né, as armaduras. Mas, voltando um pouco na parte de RPG mesmo, cara, é um que o Will Wheaton jogou uma vez. Qual? Não vou lembrar agora como que é o nome, assim, só que eu vou descrever, você talvez vai lembrar. É um jogo tipo Jenga, só que todas as decisões que você vai fazer, você tem que puxar uma peça. Pra saber, em vez de você rolar o dado, você tem que puxar a peça do Jenga. E a narração, ela vai escalando, a dificuldade da coisa vai escalando, de acordo com você vai, e ele é como se fosse esse jogo, esse... Betrayal... Sim, Betrayal da Home. É, o nome. Betrayal, pronto. Betrayal. E ele pega aquela parada assim, vamos fazer uma história de slasher, de assombração, o que for. E como em qualquer filme, né, a situação só vai ficando pior, escalando, né? Só vai ficando cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo que você vai puxando as pecinhas, você vai ter a dificuldade mecânica das peças e uma hora perder o equilíbrio e desmoronar aquilo lá. É muito legal esse mecânico. E quando desmorona... o personagem morre. Só que ele é totalmente interpretativo. Você pode inventar qualquer história. Pode ser, eles recomendam fazer mais uma história de terror, né? Porque justamente vai crescendo, vai ficando mais difícil, vai ficando mais difícil. É um jogo, uma história curta, rápida. Tem essa mecânica. Ah, eu vou pular o fosso ali. Então puxa a peça pra ver se você conseguiu pular. Mas todos os personagens vão tirando mesma pilha. Ah, tá. Então você não pode tomar muita decisão arriscada. Você tem que meio que ser colaborativo pra você não ferrar com outra personagem. E também a hora que você precisar, você confiar naquela peça que você vai tirar. Sim. Então é bem legal isso daí. É muito interessante. Né, Zenk, né? Dá pra gente encerrar aqui. Foi um papo interessante a respeito dessa união saudável entre o universo de RPG e board game. A gente comentou vários aqui de Dungeon Crawlers, né? Até mesmo nossos contatos que a gente teve com o RPG, como foram eles, né? Em geral, quais universos vocês acham interessante. Então aproveite para deixar nos comentários quais universos, sistemas que vocês gostam, quais que a gente deixou de comentar, quais Dungeon Crawlers também que você acha interessante. Zenk, mais uma ressalva aí? Lembrei não, né? Pesquisei aqui, é Dread. Dread, eu não penso. É, Dread. É. O nome do jogo do Wither, né? Isso. Eu acho que vale a pena a gente não recomendar, mas contar umas histórias. Sim. Pelo menos uma situação engraçada que cada um teve seria legal. Antes da galera xingar a gente por não ter comentado, existem os jogos do D&D de tabuleiro, de miniatura, tá? Eu sei disso, é que a gente não teve contato, que são os... Cara, os nomes são muito difíceis de falar. Eu ainda tenho dislexia, mas pior ainda. Mas existem todos aqueles jogos do D&D, não necessariamente o Lords of Waterdeep, né? Que também é um jogo de D&D, mas não necessariamente interpretativo, nem de matar e explorar, né? Mas ainda assim ele tem questão de você fazer quests e tal. Mas, cara, o universo de RPG, board game, é uma união muito boa. E ele já tá ficando mais entrelaçado entre um e outro, que você vai sair um board game que é uma mecânica da RPG. O Blue Raven é isso. É isso aí. King Death Mountain é isso, tá ligado? Tem muito essa parada de você fazer uma campanha gigantesca. O Legacy acaba sendo, querendo ou não, sim, você nunca vai ter um jogo igual ao outro. O RPG, sim, é isso. Você não consegue replicar uma parte de RPG que a gente fez aqui se a gente não tiver decorado, se tiver uma mecânica que fale isso. Eu acho que a única... O que tá acontecendo agora é simplificar... Por exemplo, pô, eu vou jogar RPG. Tenho que comprar dado, eu tenho que arranjar uma miniatura. Não, mas fazer não, calma. Não, às vezes a pessoa quer fazer isso. Sim. Porque fica mais fácil pro mestre, fica mais fácil pros jogadores. Então ela tem que correr atrás disso daí por fora. O cara já tendo um sistema pronto, assim, o cara vai lá, compra a marmita de RPG dele. Sim. Ele vai lá, tá pronto, ele abre o jogo. Não, mas e ele cria história em cima disso. Hoje em dia, a gente tem que agradecer a evolução da tecnologia, da globalização, sabe? Mas é sério, hoje em dia tem muita gente que joga RPG. Existem vários streamers, o Azekos mesmo é um dos mais importantes, o pessoal do World in Place que a gente entrevistou no World RPG Fest, fazem streams e tem sistemas que você rola dado online, tem mapas que você, por exemplo, o mestre sabe tudo que vai acontecer e a pessoa, os outros jogadores só vê a parte do mapa. Uhum. Então ele pode falar assim, não, aqui vai ter tal construção, então ele pode criar um mundo, tá ligado? E também a galera pode jogar pelo Tabletop Simulator também, tem muitas outras coisas, e é um baita de uma experiência que você pode fazer online. Então assim, hoje, querendo ou não, só não joga RPG quem não quer. Uhum. Se a gente quiser, a gente pode se marcar pra toda segunda-feira à noite, entrar no Skype, entrar no Discord e jogar RPG, entendeu? Claro, tem vários critérios, mas não é difícil. Hoje não é impossível você jogar RPG, nem que seja com seu amigo, sei lá, em Fortaleza, um cara em Manaus e outro cara ali de Goiás, sabe? Sim. Acaba acontecendo assim. Tá, vamos lá, olha só. Recomendação. Hoje uma pessoa vai começar a jogar RPG. Começa por onde, Rio, pra você? Se você fosse apresentar RPG pra alguém que nunca viu falar de RPG. Ou, dependendo do quanto, você fala assim, ah, vou colocar alguém que você conhece, que você gosta do sistema de apresentar. Vamos dizer, eu não recomendaria um sistema propriamente dito, mas se você já é uma pessoa mais experiente, você pegaria, acho que, as regras principais e mostraria como é o RPG em si. Sim. E não como seriam as mecânicas, regras, acho que isso ficaria maçante pra pessoa. É. Você criaria já os personagens pré-fixados ali, pra você mostrar o mundo, mostrar como que é a rolagem de dados ali, como funcionam as batalhas. É aquele negócio, né? Toma aqui uma droguinha, mas se quiser pode comprar depois. Isso, né? Você primeiro é de graça. Isso, você acostumando isso, a pessoa daí começa a interessar e você começa a aprofundar mais o conteúdo. É que assusta, né, a pessoa quando você chega com aquele calhamaço. Tipo, olha, tá aqui o livro. O livro, é. 500 páginas, o pessoal olha aquilo, cara, eu quero me divertir, eu não quero ler. É um passo muito longo, né, pra dar de início, né? Você tem que dar doses homeopáticas, assim, pra pessoa, isso que é interessante, olha só, eu sou um mago, eu posso soltar bola de fogo, sabe? É aquela coisa básica. É, então. Eu acho essa opinião muito válida, sabe? Pra quem vai começar no RPG, apresentar pra nós jogadores, não vai colocar aquela coisa, tipo, mega hardcore. Uhum. Se você não tiver um primeiro passo, tem que ser intuitivo e didático, né? Então essa parada é mais importante de todas. Eu começaria, acho, talvez com um D&D, mas no estilo que o Ira falou, de definir nem qualquer, tipo, um elfo arqueiro, um humano mago, um anão guerreiro, sabe? Uma coisa bem básica, assim. É porque se D&D for querer fazer ficha, você não joga também no dia. Não, exatamente. Pra ti, D&D, pra começar. Acho que até o 3D&T, quando a gente jogou aquela vez, é muito bom, porque, cara, todo mundo tem um dado D6 em casa. Sim. Todo mundo tem um War parado, que pode arrancar os dados de lá e jogar. Com certeza. É simples, porque se você for uma pessoa criativa, às vezes não precisa nem ser, digamos assim, tão criativo assim, meu Deus, eu tenho que fazer todo um lore, toda uma história, todo um universo. 3DT é bom porque já tem também um lore por trás dele, se você quiser aproveitar. É, o próprio cenário do Tormenta, né, já tá pronto lá, é só você... Sim, o cenário do Tormenta é muito elogiado lá fora. Sim, é muito elogiado. Tipo, os caras fizeram um bom trabalho, assim, de colocar e... Porque o D&D não é só sistema, assim. Ele lança diversos arcos. Tem o universo de Dark Sun, tem Forgotten Realms, tem agora o Tomb of Annihilation lá, que acaba sendo o universo que você já tem pré-definido algumas situações políticas. Sim. E um monte de coisa, assim. Não, mas, por exemplo, se você gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo. Uh-huh. Ou se quiser fazer de Narnia, cara. Você vai lá e faz, cara. A gente pode fazer de Masterchef de RPG, entendeu? Masterchef. Masterchef. Assim, cara, lindo, né? Posso fazer um adendo? Você lembra aquele live que a gente fez do RPG Baladinha? Lembro. Cara, RPG Baladinha. Vai lá. Eu quero mais detalhes sobre o RPG Baladinha. É que você não conhece que o André pegou no RPG Baladinha. Não quero mais detalhes, não, esquece. Mas foi muito interessante, cara. Deixa eu complementar um pouco da história. Eu tava mestrando, era uma ideia, né, que a gente tava na casa do amigo nosso lá, o Kelvin. A gente tava lá, vamos fazer um RPG baladinha, vamos. É, cara. Daí eu escrevi em um papel, tipo, poderes especiais. O que que era poder especial? Ter um carro. Dinheiro. Esse é o poder, Batman não manja. Ter, acho que era casa vazia. E o que mais? Tinha alguns itens, assim, mas eram relacionados à atualidade. Sabe, pessoas sem, sem ter o que fazer, é isso aí. E com criatividade isso, também, né? Cara, genial, velho. E a gente separou, deu aleatório, e cada um ia ter, conforme a história ia se criando, tipo, ah, eu tô com o carro dos meus pais aqui, mas tô sem dinheiro pra colocar gasolina. Depois foi conversando, ah, mas eu tô com gasolina, tô com dinheiro aqui, vou parar no posto lá pegar. Cara, e foi isso. A gente foi montando a história, cara, foi muito legal. Cara, pior que tem um vídeo do Parafernália disso, velho. A galera não sabe, né? Mas assim, existe uma forma de você jogar RPG live, né? Você, em vez de você sentar, falar, você pode simular uma sala como se fosse um lugar, sabe? Você falar como se fosse aquela pessoa, sabe? É o LARP, né? É o LARP, o pessoal fala live action RPG, o roleplay. Roleplay, isso. Cara, esse daí aqui em Curitiba tem, tá, tem. Vai ter mês de julho na Teca de Vampiro, isso eu sei. É. Isso eu já sei, tô ligado já. É. Mas só pra gente encerrar aqui, Snake, indicação rápida, um jogo pra pessoa que quer RPG no board game. Qual o jogo que você fala assim, esse é pra você jogar RPG no board game? Cara, Pathfinder. Pathfinder é muito bom, cara. Porque o legal do de RPG, eu acho isso. Tem gente que não gosta muito, mas eu gosto de rolar dado. Ó, tem alguém do seu lado que tá... Eu sei, por isso que eu falei. Tem gente. Eu gosto de rolar dado, cara. E Pathfinder rola muito dado. Sim. Ele funciona bem porque tem os dados específicos, tem o dado adequado, dado... Ele lembra muito mais de RPG. Uhum. Pra você, um jogo que fala assim, eu quero jogar um RPG no board game. Que você acha assim, nem seja de interpretação, seja Dungeon Crawler, qual que você indicaria inicialmente? Eu queria jogar o Zombicide Black Plague. Cara, foi o primeiro jogo aí que comecei no mundo do board game. E agora com essa nova pegada de ser um pouco mais medieval, ter essa parte de... As mecânicas eu acho que melhoraram, então eu queria ir pra esse caminho aí pra conhecer. É uma boa entrada mesmo. Sim. Talvez eu vou colocar aqui, já que eu falei, eu ia citar o Black Plague, mas vou citar o Shadowrun Crossfire. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ah. E o World of Warcraft? É, eu ia deixar. Porque é o RPG que foi com o MMORPG que daí virou um board game. Sim. É, tipo... Cara, esse vai virar pra um podcast futuro nosso. Esse a gente vai ter que jogar mais. Porque assim, ele é um bom jogo, excelente jogo, que só que ele não tem tanta questão de interpretação. Ele tem para mais de RPG, de você contar item, subir XP e tal, talentos. Então, ele funciona bem assim pra uma questão de RPG no board game. Mas ele não entra no tutorial. Nem um pouco, cara. Eu demorei uma semana pra ler o manual dele, 40 páginas. É pesado. E explicar foi lá, sei lá, 40, 50 minutos, porque tem bastante coisa. Mas é isso, cara. Bom, gente, a gente fica por aqui. Deixa os comentários, como sempre. Seu feedback, os jogos que a gente não comentou. Os temas vocês gostam. Eu já falei isso, já faz, a gente acabou entrando de novo no outro assunto. Mas eu acho que foi um podcast bem interessante. Então, a gente fica por aqui. E até o próximo turno. Yeah! Beijo pra vocês.